Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, minha colega vereadora Guido Mário, saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, saudando-as, saudo as colegas vereadoras, vereadores, em nome do secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, Adelar, quero saudar a todos os presentes em plenário e aos ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando alguns encaminhamentos que fiz ao Executivo para que procedam com a melhoria, né? Solicitei semana passada ao Executivo, na pessoa da Secretaria de Obras, como também da Secretaria Distrital de Padilha, que procedesse com mutirão em atendimento às estradas do interior. Agora, com o início do ano letivo, né, sabemos que tem o trânsito do transporte escolar, aonde que por algumas localidades estava intransitável. Né? Então, solicitei que procedesse com mutirão. Agradeço pelo atendimento, iniciou hoje o trabalho de mutirão, atendimento à Estrada do Feixe, como também Batingueira, né, e outras que serão atendidas. Agradeço e solicito realmente que seja conduzido isso aí da melhor forma e com maior agilidade, porque está chegando o período de chuvas. Também estive em contato com a RGE, posterior a algumas reclamações da comunidade referente a ficarem por mais de 2 dias sem energia elétrica. Sabemos que andou dando um vento muito forte, né, e ocasionou para a queda da rede elétrica, mas isso tem que ser visto pela RGE com os olhos de atenção, principalmente para nós que moramos no interior, porque a energia elétrica, para quem mora no interior, é questão de vida. É socorro, realmente atenção à segurança das pessoas, né? Então ficaram por 2 dias sem energia elétrica no interior, isso é inadmissível. Em contato então com a RGE, coloquei essa situação e eles fizeram uma indicação dizendo que a comunidade proceda com uma ligação para eles, né, para que eles identifiquem caso a caso. Também a comunidade também está reclamando referente ao valor da energia agora que está chegando, né, em suas contas. Sabemos que tem toda aquela situação nacional da bandeira vermelha, bandeira azul, bandeira amarela, enfim, são situações, mas infelizmente a comunidade está sendo lesada, né, porque é trimestralmente que é feito a leitura no medidor elétrico e muitas vezes é de uma média que eles fazem e essa média está ainda quando as pessoas estão usando muita energia e aquela média fica por 3 meses, né, aquela mesma média alta, então o valor é um absurdo. Então a comunidade que está me ouvindo então tem que atentar para entrar no aplicativo do CPFL da RGE, aonde que ali a pessoa pode fazer a sua leitura, né, e encaminhar para a RGE, e ali com certeza virá fidedignamente aquele consumo que a pessoa tem ali no medidor, e com isso com certeza diminuirá a sua conta. Também fizemos uma reunião nessa casa aqui, através de uma solicitação minha, com o secretário de Trânsito, Segurança e Mobilidade Urbana, o secretário Lorival, na questão dos quebra-molas, né? Porque foi publicizado que o município instalaria em nossas ruas mais de 30 quebra-molas. Então aqui queríamos saber aonde que seriam as ruas a serem instaladas esses quebra-molas. Foi aqui nos dito, mas não posso ainda publicizar, porque realmente eles estão tomando providências, mas logo ali em abril se iniciará a execução dessas obras, aonde que a comunidade será atendida em pleno pela questão dos quebra-molas. Sabemos que é uma medida de segurança. Também, senhor presidente, encaminhei um ofício para o Estado, né, para a RGE, em atenção à 115, na travessia do Jardim do Prado e de Santa Maria, entre a travessia Jardim do Prado a Santa Maria, como também foi falado antes ali no loteamento Tito, Eldorado, aonde que nós sabemos que as pessoas têm que atravessar a 115 e não tem meios de segurança para as pessoas atravessarem com tranquilidade. Então, estamos solicitando. Também quero fazer uma referência aqui ao CEPERS, né, que fez todo o encaminhamento da questão do turno integral para 27 de maio, onde que também tomei alguns encaminhamentos. Quero aqui parabenizar a professora Daiane e todas as outras professoras e toda a escola que está junto com ela, como também eu faço um reforço para que a comunidade escolar esteja junto, manifeste o seu apoio, porque a comunidade unida realmente ela soma esforços para que os nossos governantes nos escutem. Teria mais para falar, senhor presidente, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.